Amigo, amiga, não importa quem seja, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. E aí, hein? Ainda de ressaca com a Copa do Mundo, é? E com el buzinaço que los hermanos argentinos, que quase chegaram lá, aprontaram por aqui, é? É Brasil e Argentina, cara. Um caso de amor e ódio. É por aí que vamos hoje. Puedo entrar? El podcast Café Brasil llega con el apoyo de Itaú Cultural y de Auditorio Ibirapuera, que como siempre están en un solo clic de distancia. facebook.com/Itaú Cultural y facebook.com/Auditorio Ibirapuera. E sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT nesta semana, hein? Foi o Fernando Clóvis, que comentou assim o programa A Copa do Mundo é Nossa. O fato importante é que eu deixei de gostar de futebol por sua causa. É isso mesmo, você é o culpado. Resolvi te nomear honorável personificação de todos aqueles que apreciam, em qualquer grau, este esporte, popularizado desde que por aqui desembarcou aquele tal de Charles Miller. Explico o meu profundo desgosto. Eu não consigo entender como pode a Argentina ter ganhado a Copa de 78, a Coreia ter conseguido chegar à semifinal, o Brasil ter perdido para a França, o Flamengo ter se logrado campeão brasileiro em 82. E aquele campeonato do seu Corinthians em 2005, até o Dualibe foi flagrado confessando ter roubado o título do Inter. Falar o que do Fluminense, hein? Que evitou o rebaixamento pela aplicação de penalidade retroativa ao julgamento da sentença. Isso não existe. É uma aberração jurídica. E isto um ano depois de ter ganhado um campeonato brasileiro, no qual foi seguidamente favorecido por erros de arbitragem e pelo incrível desinteresse da CBF em convocar seus jogadores para jogos da seleção. Jogos nos quais sempre contavam com os principais jogadores de seus adversários diretos ao título. Vergonha, Luciano, é o mínimo que consigo sentir por este esporte. Essa falácia que os erros de arbitragem fazem parte do tempero do futebol me parece apenas desculpa para manipular resultados e garantir o resultado desejado pelos investidores. Tal qual no futebol, não lhe parece que assim também se comportam os eleitores brasileiros? Grande parte deles ungiu seus candidatos no altar da verdade de suas simpatias. Ou então, fantasias ideológicas, e simplesmente relevam quaisquer evidências que, porventura, lhes faça reconhecer erro ou demérito em seu escolhido. Como no futebol, para esses eleitores os fatos não existem. Indícios, evidências, provas, muito menos. No tribunal dessa turma, vale a mesma regra que usam para torcer por seus times. Eu gosto, logo é bom. É o meu escolhido, logo é o melhor, e nunca vou trocá-lo por nada. Não importa o que aconteça, eu sempre o apoiarei. Não gosto disso, Luciano. Eu gostaria que todos repudiassem qualquer indício de falta de ética e desvio moral em seus times. Que toda vez que um juiz marcasse um gol errado, o outro time cedesse um gol em respeito à sua equipe ou aos seus torcedores. E em nome do, aí sim, nobilíssimo espírito desportivo. Que existisse uma regra que expulsasse da federação todo jogador que fingisse uma falta. Afinal, seria tão chato assim reconhecer mérito apenas nas vitórias honrosas? E por analogia, que toda vez que um político reconhecesse o não cumprimento de suas promessas de campanha, se retirasse do cenário político por pura e total vergonha em não cumprir sua palavra. Que qualquer pessoa, político, servidor público ou mesmo um cidadão comum condenado por um crime fosse automaticamente proibido, até o fim de suas vidas, de exercer quaisquer cargos públicos e muito menos receber do Estado. Utopia? Por que não? Uma sociedade sem escravos já foi utópica. Voto feminino? Idem. Liberdade de expressão e eleições diretas para presidente há não muito tempo atrás também eram apenas um sonho. Sonhemos então. Quem sabe um dia eu volte a torcer pela seleção. Grande abraço, parabéns e obrigado mais uma vez pela dedicação e carinho com que produz este seu cafezinho. Excelente, Fernando Clóvis. Mas não foi só a Copa de 78, não. Quando os peruanos entregaram o jogo vergonhosamente para os argentinos, o que os colocou no caminho para conquistar a Copa. Teve o Maradona marcando gol de mão em 86 e depois dizendo: "Lo marquei um pouco com la cabeça e um pouco com la mano de Dios." E a Argentina foi campeã de novo. Ah, esses argentinos, viu? Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse: se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, e o Fernando Clóvis ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. O kit é composto de produtos distribuídos pela DKT, entre eles a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil. A DKT apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também ao planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Vamos lá então, atenção! Na hora do amor, use o quê? Prudence. Supporters of both teams are crammed in here, and it's great to see so many of them standing together as well. There is a real friendly atmosphere around what is, of course, a friendly, but one that will teach us a great deal about Brazil's Olympic chances and indeed their future. And just where Argentina are. Olha aí o locutor apresentando as torcidas do Brasil e da Argentina numa friendly atmosphere. Ai, meu Deus, você não entendeu, talvez precise de um curso de inglês pelo Skype no dia, hora e lugar que você quiser. Com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Você já pensou em isso? Existe sim. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. De novo, www.skypeenglishclasses.com. Seu presidente é um povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Muito bem. Conflitos entre países fazem parte da história da humanidade e têm suas raízes nos conflitos tribais, que começaram quando os homens ainda estavam nas árvores. Há conflitos sangrentos, conflitos comerciais, conflitos culturais, conflitos religiosos e de todo tipo, especialmente entre vizinhos. Na América do Sul não poderia ser diferente. É esse tema que tratarei no programa de hoje, conflitos entre os vizinhos da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina. A trilha sonora é mais, muito mais que especial. É Mutantes, mas de um jeito que você provavelmente nunca ouviu. Meu amigo Arthur de Faria, tempos atrás, me presenteou com uma preciosidade, um CD chamado El Justiciero Cha Cha Cha, no qual várias bandas argentinas regravam as músicas dos Mutantes. É maravilhoso. Hey boy, com tu andar despreocupado vas, tu presencia deja estela. Vas a pasearla por donde hay que estar. Hey boy, vida de papel intacto, prueba el nuevo gusto helado. Tienes que saber de mí en el micromundo de tu paso. El tiempo se evapora, pensando y pensando, ideas modernas. Que tal, hein? Essa é Hey Boy com Juanita Rosal. Os mais desavisados podem imaginar que sempre vivemos num clima de camaradagem aqui na América do Sul, mas nem sempre foi assim. Brasil e Argentina, por exemplo, são eternos rivais no futebol. Sempre pensei que só os brasileiros consideravam os argentinos como arrogantes e metidos, até ver que essa impressão também existia em outros países. e muitas vezes saindo do campo de futebol para as relações de trabalho e sociais. Já viajei bastante para a Argentina. Tenho conhecidos por lá e pude experimentar bem de perto a admiração que os argentinos têm pelos brasileiros. E aprendi a admirá-los também. Se há um atributo que sempre se fez presente em meus contatos com os irmãos argentinos, foi a cordialidade. Exceto quando tentamos decidir quem foi o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé ou Maradona. Mas existem outras rivalidades entre os vizinhos do continente e muito mais sérias que a rivalidade Brasil e Argentina. Bolivianos, paraguaios, peruanos, chilenos, todos possuem motivos históricos para alimentar antipatias e rivalidades, que algumas vezes levaram até mesmo a guerras, especialmente por territórios. Depois que os países tornaram-se independentes da Espanha, a acomodação territorial da América Latina foi bastante conflitante, deixando sequelas até os dias de hoje. Entre 1879 e 1883, por exemplo, Chile, Bolívia e Peru envolveram-se na Guerra do Pacífico, nas disputas por territórios, em especial no deserto de Atacama, região rica de minérios. Temendo que a Argentina entrasse no conflito, o Chile cedeu a ela a região de Ushuaia, o extremo sul do continente, onde está a Terra do Fogo, o que acabou facilitando que o Chile vencesse o conflito. Peru e Bolívia perderam territórios, tendo sido a Bolívia a mais prejudicada. Ao perder a província de Antofagasta, a Bolívia ficou sem acesso ao mar, o que nunca foi digerido pelos bolivianos. Basta conversar um pouco com bolivianos, peruanos e chilenos para sentir que existe um mal-estar até hoje. Chile e Argentina também andaram às turras, quase chegando à guerra. A divisa entre a Argentina e Chile foi definida no século XIX, após a independência da Espanha, tendo como uma espécie de linha natural de divisão a Cordilheira dos Andes. São quase 5 mil quilômetros de fronteiras, mas na região sul do continente, onde estão a Terra do Fogo, o Estreito de Magalhães e o Canal de Beagle, o consenso não foi obtido. Por quase 150 anos foram feitas conversações na tentativa de uma solução que quase levou à guerra nos anos 80, quando a junta militar que governava a Argentina decidiu endurecer. A coisa só acalmou quando o Papa João Paulo II entrou no conflito em dezembro de 1980, com uma proposta de paz que confirmava a soberania do Chile sobre as ilhas ao sul do Canal de Beagle. Se os argentinos tinham uma ditadura militar, no Chile não era diferente. Augusto Pinochet dirigiu o país com mão de ferro e aceitou a proposta do Papa, mas os argentinos não. Só depois de um plebiscito, durante o governo civil de Alfonsín, em 1984, a proposta do Vaticano foi aceita pelos argentinos. Um tratado de paz encerrou as disputas entre os dois países, mas as faíscas saem até hoje. O Brasil tem algumas peculiaridades quando comparado aos seus vizinhos. O país é gigantesco, não tem diferenças culturais abissais, de idiomas, de religiões, de culturas. Em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, a então colônia adquiriu um status inesperado, e uma série de negociações internas aconteceu entre os aristocratas portugueses e a oligarquia nativa. Um grande arranjo político conseguiu uma aliança entre a família real e os grandes proprietários rurais. O Brasil tornou-se um reino, e assim os focos de rebelião internos foram combatidos e preservou-se intacta a unidade política e a integridade territorial do Império. Depois das grandes redes de televisão, então, essa unidade só foi reforçada e o Brasil tornou-se uma imensa ilha dentro da América do Sul, separado dos vizinhos pelo Oceano Atlântico ao leste e pela Floresta Amazônica ao oeste. Foi no sul e sudoeste, nas fronteiras com Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que focos de conflito permaneceram. Entre 1825 e 1828, tivemos a Guerra da Cisplatina entre o Reino do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, pela posse da região que hoje é o Uruguai. Na Argentina, esse conflito é chamado de Guerra do Brasil ou Guerra contra o Império do Brasil. Olha que luxo! Foi o primeiro de quatro conflitos armados internacionais em que o Brasil lutou pela supremacia sul-americana. O segundo foi a Guerra do Prata, o terceiro a questão uruguaia e o último a Guerra do Paraguai. Desculpe, baby, Agora, Desculpe Baby, com Silvia Pérez. A Guerra do Paraguai marcou profundamente as relações entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, entre 1864 e 1870. O Paraguai foi o perdedor e essa situação deixou um gosto amargo, que provoca conflitos até hoje. Na fronteira entre Brasil e Paraguai, por exemplo, são crescentes as disputas por territórios, com a presença dos chamados brasilguaios na região, fazendeiros brasileiros cujas terras distribuem-se entre os dois países. Os sem-terra paraguaios acusam os brasileiros de exploradores e vira e mexe estamos às voltas com invasões de terras e ameaças. Com o domínio de governos de esquerda nos últimos 20 anos, as coisas ficaram ainda mais complicadas. O narcotráfico tornou-se uma das mais poderosas forças da região, e países como Bolívia e Paraguai têm na plantação e produção de entorpecentes uma grande parte de sua economia, com as consequências esperadas. O Brasil tornou-se o grande mercado consumidor e caminho de passagem das drogas produzidas por seus vizinhos para todo o mundo. Sem contar as FARC colombianas com seus esquemas de tráfico de entorpecentes e de armas que abastecem as facções criminosas nas grandes cidades brasileiras. Mas vamos focar mais na relação Brasil e Argentina, vá. Aproveitando a Copa do Mundo, não é isso? Após as duas guerras mundiais, a Argentina experimentou um período de exuberância econômica sob a gestão de Juan Domingo Perón. Mas não demorou para que seu modelo de desenvolvimento se esgotasse. Enquanto isso, o modelo brasileiro começou a render frutos com o país expandindo-se. Se em 1930 a economia argentina era o dobro da brasileira, 50 anos depois, nos anos 1980, a economia brasileira tornara-se o quádruplo da Argentina. Essa diferença caiu ao longo dos anos 90 e 2000, mas a Argentina jamais conseguiu recuperar o brilho de seus áureos tempos. Muito bem, enquanto a Argentina estava com a bola toda, a visão europeia das elites argentinas considerava o Brasil um país inferior do ponto de vista político, étnico e cultural. O grande escritor José Ingenieros, por exemplo, dizia que a superioridade racial argentina deveria levar a uma hegemonia da Argentina sobre a América do Sul, em especial sobre o Brasil e Chile. Rômulo Naon, ministro da Justiça e Instrução Pública argentino, incentivava o país a conservar a supremacia moral e material no continente. E assim era em todos os círculos. Vem daí essa impressão dos brasileiros de que os argentinos são arrogantes. Aqui ao fundo, você está ouvindo essa delícia de Aterciopelados com Vida de Cachorro. Vamos embora, No começo do século XX, a Argentina era o grande país da América do Sul, com uma economia vibrante, tornando-se grande exportadora de carne, couro e trigo. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Argentina era responsável pela metade da capacidade econômica e pela terça parte do comércio exterior de toda a América Latina. O capital inglês controlava as ferrovias e frigoríficos argentinos, representando 80% dos investimentos estrangeiros do país. A Argentina era considerada o sexto domínio do Império Britânico, que importava 76% da carne e 34% do trigo produzidos naquele país. Mas no Brasil, o Barão do Rio Branco, considerado até hoje o maior diplomata que o país possuiu, deslocou as relações comerciais brasileiras da Europa para os Estados Unidos. O resultado é que, falando português num continente que fala espanhol e com uma influência cultural muito norte-americana, o Brasil fechou-se culturalmente para seus vizinhos. Por isso, as artes produzidas na América do Sul jamais entraram com força no Brasil, que, com honrosas exceções, desconhece a música, a literatura, o teatro, o cinema, a pintura produzidos por seus vizinhos, mas sabe tudo sobre as artes produzidas pelos norte-americanos. Com a globalização, especialmente a chegada da internet, esse cenário tem mudado. Argentinos, brasileiros, bolivianos, paraguaios, peruanos, colombianos, venezuelanos, chilenos, equatorianos, guianenses, uruguaios, os que nascem no Suriname, que eu não sei como é que chama, têm entrado em contato cada vez mais no intercâmbio cultural que aos poucos une os países. Até o portunhol surgiu. E hoje somos todos hermanos, exceto em el fútbol. Quise cantar una canción iluminada de sol, solté las velas en el mástil de alar, solté los tigres y leones de atrás, pero las personas del salón comedor están ocupadas en tal esse e morir, não é um charme? Panis et Circenses, com a pequena orquestra Reincidentes. Antes mesmo da invenção do futebol, portanto, já sabemos que existia uma rivalidade entre Brasil e Argentina. Foi no início do século XX que aconteceram os primeiros jogos de futebol entre as seleções dos dois países. O primeiro jogo foi em 20 de setembro de 1914, um amistoso que terminou em 3-0 para os argentinos. Mas apenas uma semana depois, na final da Copa Roca, o Brasil deu o troco, marcando 1-0 e comemorando a conquista do título na frente da torcida argentina. Percebeu onde tudo começou, hein? Em 1920, quando o selecionado brasileiro chegava em Buenos Aires para um jogo, um jornal argentino publicou uma charge de conteúdo racista, onde os brasileiros eram representados como macacos, desembarcando em solo argentino, por terem em sua seleção 4 jogadores negros. Ao saberem do fato, os brasileiros foram até o jornal tomar satisfações com o chargista. Só 8 jogadores brasileiros se dispuseram a entrar em campo, e a seleção argentina aceitou disputar a partida, realizada em 12 de outubro no campo do Esportivo Barracas, com apenas 8 jogadores. Venceram os argentinos por 3-1. A mesma ofensa racista se repetiu em 1996, nas semifinais do Torneio Olímpico de Futebol e durante a Copa América 1999. A primeira briga para valer aconteceu na decisão do Campeonato Sul-Americano de 1925. O Brasil ganhava por 2-0, gols de Friedenreich e Nilo, quando o primeiro se estranhou com o argentino Mutis, dando início a uma confusão. O jogo acabou em 2-2 e o Brasil ficou com o vice-campeonato. De lá para frente, nunca mais houve futebol entre Brasil e Argentina. O que existe é guerra. E a coisa só piorou quando surgiu Diego Maradona, que os argentinos teimam em dizer que é mais jogador do que Pelé. Sabe de nada, inocente! Ela é minha menina. Ela é o meu amor. E eu sou o amor do dia dela. A lua prateada se escondeu. Eu sou dourado aparecer. Amanhecer um lindo dia, cheirando alegria. Pois eu sonhei, acordei pensando nela. Yes, Fito Paz não poderia faltar, não é? É aqui com Minha Menina. Ela é o meu amor. Eu sou amor. Apesar da rivalidade, o Brasil e a Argentina se enfrentaram apenas 4 vezes em Copas do Mundo. Em 1974, o Brasil venceu por 2-1. 4 anos depois, na Argentina, as duas seleções empataram em 0-0, num jogo que ficou conhecido como a Batalha de Rosário, por causa da violência das jogadas. Em 1982, o time de Maradona foi derrotado pela equipe de Zico, Sócrates e Falcão por 3-1. Eliminado e inconformado, Maradona agrediu o brasileiro Batista e foi expulso. A Copa de 1990 é a que nós queremos esquecer. Fomos desclassificados justamente pelos argentinos. Para você ver como era a rivalidade, depois de 12 anos, devido à interrupção por causa da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo voltou a ser disputada em 1950, e dessa vez no Brasil. A Argentina, que achava que deveria ser ela a anfitriã da Copa do Mundo na América do Sul, não participou em protesto. Sentiu a coisa, hein? Pois então, agora que você já sabe de onde vem a antiga rixa entre brasileiros e argentinos, eu preciso dizer uma coisa. Já fui diversas vezes para a Argentina. Fiz amigos lá e aqui. Trabalhei, passei e até me atrevi a tentar escalar o Aconcagua pelo lado argentino. E sempre fui muito, muito bem tratado por gente interessante e boníssima. Mas basta um clima de emoção para que a rivalidade e, por que não, os preconceitos voltem à tona. Se enganchou como lhe gusta, ele provou com zurda. Francisco, 46, Lionel se enchufó, Lionel se enchufó. A veces la gente merece tener su fe recompensada, a veces la gente se merece más, y lo hizo Lionel, y estoy llorando, carajo, y no me importa una mierda, porque ganamos, y las cosas ahora serán de otra manera. Gracias Pulga, gracias Messi, gracias Argentina, carajo. Viu só, hein? Bom, eu tenho pra mim que essa rivalidade Brasil e Argentina é artificialmente alimentada por gente que ganha muito dinheiro com isso. Especialmente no futebol. Adoro a carne argentina, os vinhos argentinos, as cidades argentinas, os amigos argentinos, as montanhas argentinas. Quer saber, hein? Eu amo a Argentina. Mas Maradona, nem fudeu. Assim então, ao som de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, em ritmo de tango, que este Café Brasil, que homenageia uma relação interminável de amor e ódio, vai saindo de mansinho. Com El Hermano Lala Moreira na técnica, La Revolucionária Cissa Camargo em La Producción, e yo, este brasileiro hermano de los argentinos, Luciano Pires em La Dirección y Presentación. Estuvieron conosco Fernando Clóvis, Rosal, Silvia Pérez, Aterciopelados, Pequena Orquestra Reincidentes e Fito Paz. Que tal, hein? E então, que tal conhecer a página de Pelegrino em Facebook? Pellegrino es una de las mayores distribuidoras de auto y motopartes en Brasil. En su página transmite conocimiento sobre gestión, comunicación y vida profesional. Ay, sí, mi español, cara. Conheça Pellegrino acessando facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com nossa gente. Esse é Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, a frase escrita no ônibus da Argentina durante a Copa do Mundo no Brasil. Nós somos um equipo, somos um país. Café Brasil.